sua melhor viagem está só começando. DJ Dalton, Pretinho da Saudade, vai pra cima, meu pop saudade. Chegou a hora de mostrar o que é saudade na veia. Bora fazer assim. Obrigado, meu maestro! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Hoje ele segurou a ponta. Você jamais me perguntou. Olha só! De onde venho e pra onde vou? De onde venho, não importa, pois já passou. Pode chegar. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Ei, Cacá! Traz o que é seu e vem. Olha a Eliana, rapaz. Olha a macaxeira. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Coisa boa. É seu e vem correndo, vem morar comigo. Pop saudade parece coração de mãe, maestro. É. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente. Eliana do Cobra Som. Tem um violão que é pras noites de lua. Equipe Rasga Dinheiro. Que é minha e que é sua. Vamos que vamos! Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda que é minha. Bora, negão. É sua. Vai! Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Quem diria? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu tempo. Bora fazer o som da manhã, não dá mais gênio, agora sim. Vamos lá! Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia. O arrastão do bloco te pica. Te pica ou não? Sem dizer também. Vou saber. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. Era foto dela, cara. É a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. Alô, Bilu! E eu que imaginava que você me esperava. No Pop Saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Alô, Assis Produções! Sabe que não? Foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Tá gravando? Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Bora, Assis, nós dois até 6 da manhã. Dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. Imaginava que você me esperava. Aonde? Louca de saudade. Um abraço também especial. As minhas empresárias da Rasga Dinheiro estão por aqui com a gente. Até o finalzinho. Escondendo a verdade. então vou parceiro Nito Pirento tá na área. Quero o nosso considerar pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava no pop saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. Bora assim, só nós dois, Assis. Até seis da manhã. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade... Meu parceiro Jamaica, por ali com a gente, curtindo só de boa. E nós dois. Bora, Jamaica. Um abraço. Uma noite em claro. Assis Produções, CDs ao vivo. O que só nós dois, Assis. É o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra... Agora só as empresárias da Rádio Cantineiro, maestro. Eu quis você pra mim. Vamos lá! É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Olha a macaxeira! Na chuva da tarde os passa-vida. É sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Pior que pegou, Bilão. A minha solidão. A minha solidão. E eu. Cheguei pra cantar na beira de rio. Meu coração, mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Debrucei sobre meu verso violão. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Pop coração aqui. Vamos lá! O sucesso voltou. Nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Ê, minha produção. Na chuva da tarde os passa-vida. É sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. A minha solidão. Peguei pra cantar. Empresária Rose, agora carreira solo, né, Rose? Olha só! Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei por sobre meu pé. Deixa pra lá, deixa pra lá. Um beijo no tempo segurei e guardei. Olha a macaxeira! Peguei pra cantar na beira de rio. Meu coração, mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Esse é o melô da mulher ingrata, cara. Foi a seta da tua longa estrada. DJ Danilo, considerado. Tá por aqui com a gente, curtindo. Só de boa. Foi. Bora, Danilo! Um abraço do Pretinho! Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim. Pra quem? Pra mim. Sou no pop, Conaxi, dá mais gelo. E o bloco me pica, Bilu. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Diga aí, Calangazu. Não havia sido tão mal assim pra mim. Pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Seta da tua longa estrada e tudo que eu recebi de você. Não tô te falando que ficaram só as empresárias aqui, meu irmão. Dizer não, ninguém havia sido tão mal. As mulheres te apontam pra mim. Aldalanche, arroz, o glamour e a Eliana. Eliana Pó. Olha só! Estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. É grande ou não é, Bilu? Que é grande sim. Mas quando? Que é tudo enfim. Daqui partiu o sítio. Que existe em mim. Bora, meu pop! Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. É que eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho. Diz! Mesmo que seja só pra beijar o pretinho. Rapidamente, depressa dizer que só não vale se apaixonar. Eu estou apaixonada. Banda Geração Eletrizante. São João da Ponta, Bilu! A tal da Juju! Eu fiz esta canção pra Juliana. Meu coração, amor, obedeceu. É pop! Pra tatuar no ego da minha alma. Assis Produções, CDs ao vivo. Até 6 da manhã! E a Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meio. Aqui partiu o roteiro, Bilu, bora? Nossa, como ela é fofosa, essa menina. É maneira. Acende a minha chama, me joga na cama. Partiu o roteiro, bora? Um vulcão, partiu o sítio. E eu apaixonado, fico todo molhado. A minha mãe tem que louco te ter. Why now? Como eu amo a Juliana. Ah, como eu quero a Juliana. Bora mais pro sítio. Eu, tu, Danilo e as empresárias. Ah, como eu vai. Amo a Juliana. E a tua sunguinha de bolinha. Ah, como eu quero a Juliana. Sobe, bate o zap. Bora viajar em Coraci. A Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meiga, pura, carinhosa como ela. É fogosa essa menina. É maneira. Acende a minha chama, me joga na cama. Ela é um vulcão em erupção. Falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. O que que tu quer? Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Viaje com a Cici. Sim. amor que eu guardo há tanto tempo. Netinho Maravilha. Apaixonado e forte como um vento. Maestro. Que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu estava certo. Que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume. E tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rastreava os seus passos, eu caçava os seus abraços. Eu queria o seu calor. Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Segura! Te procurei por toda parte, eu não sabia. Você estava em minha frente todo dia. A gente quase se esbarrava, a gente às vezes se tocava. Em silêncio se queria. Ribamar José. Bora tocando assim, agora assim. Lá mais cedo. E é o pop na parada, meu irmão. Segura. Fala, Ribamar José, fala. Para você ganhar credibilidade, o que você prometer, trate de cumprir. Vai ficar bem visto na sociedade. Bora no glamour! Bora, Nelsinho! E verá que rasga dinheiro. E apenas hoje lá tá carreira solo. Tá moleca doida! Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Mas com certeza terá um canalha menos na face da terra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se você procura ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo, mas com certeza terá um canalha mesmo. A vida é assim, ó. Todo mundo leva, todo mundo erra. Vai! Todo mundo falha, sem exceção. Sem exceção. Todo mundo erra. Sem exceção. Esse é meu amigo Jorge Leite. E vamos José. Valeu, ritmo pop. Fala, meu parceiro Jamaica, tá curtindo? O que eu sinto por você é lindo demais. Quando sonho com você, vejo. Olha aí, maestro, na época. Arrasou. De mim, me apaixonou. Vou tocar tua música, maestro. Você que sou. Olha aí, Neto! DJ Siqueira, faz o show. Toca essa canção aí. Tô no pop, saudade novamente. Escute a nossa melodia. Meu parceiro Jefferson, tá aqui com a gente curtindo. Tá na família Rubi, saudade hoje pra viajar. Saudade aqui no pop. Você música é filé, meu irmão. Painter on my house in blue. Make my life a dream come true. Someday, somewhere real. Heard your hand. When you saw the real. Oh, good love gonna show the rain. To my river. DJ Siqueira. Bora, Rose! Empresária carreira solo agora! Bora, Rose! Tô sabendo que tu tá com a ponta! DJ Neto, onde tudo começou! Ele e o Danilo! Bora, Danilo! Cortinas de seda, o seu corpo. Na época, heroíno! É! Menina veneno! Pega aí, botaram os dois pra rasgar, Bilo. O Danilo tomou toda a cerveja da festa. Desgraçado! Meus olhos verdes no espelho brilham pra mim. Esse neto é cagoeira. Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Olha só! Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Duvido, Alu Glamour, pegar um pacote pra gente amanhecer esse Pop Saudade. Fiz até anoitecer. Vai! Menina veneno, você tem um jeito. Lá vai dinheiro de duas chapinhas, maestro. E toda noite no meu quarto vem me torcer. A parada foi o seguinte. Lá em Barcarena, a gente pegou uma suspensão. Aí o Neto falou, me demito. Eu falei, tamo junto então. Aí a gente foi lá pra praia, bebemos tudo lucro, papai. Ah, pra Barcarena, pra Sirituba. Ah, foi pra Caripi. Bebemos uma caixa de Skol. Acabou tudo o nosso lucro. Aí vocês voltaram nadando, foi? Só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem. Próximo sábado aqui tem um show do Rubi Saudade. E tá todo mundo convidado pra essa viagem, meu irmão. Olha só! Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito vireto de ser. E toda noite fala pro pretinho, fala. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? Bora, meu parceiro Jamaica! Aliviar! Pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso, nunca pedir perdão. Nunca desista, cara! Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Porque chorar separados é muito pior. Bora dar mais ano! Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigar pra quê? Brigas pra quê? Se é mais fácil. Ei, Cacá! Te amo, te amo. DJ Dalton, mais pólvora. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada vez. O cara aqui tocando até 6 da manhã, o Paulão tá lá. Olha só! Há quem diga que amar de verdade. Alô, Lu Glamour! Agora eu botei fé, papai! Você é a empresária! Aqui pra frente é melhor a gente tomar ao redor. Vai! Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior.

pulsa nas veias, sangue de hortelã. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje, amanhã. Ela fala assim, pretinho! Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Olha só, meu presidente Nelsinho, da Rasga Dinheiro, já fechando essa parceria com a gente, pro Verde Saudade na Via Show, dia 7 de março. Obrigado, Nelsinho, tamo junto, meu irmão. Amor do é de bandeirão em tudo, papai. Olha, você foi para mim o meu céu, eu inferno. Sabe, você é cachoeira, cascata, seus loucos mistérios. Bora viajar no pop! Olha, anda mais cedo em Coraxim. Eu te amo como amo a mim mesma e o lugar que nasci. Sabe, você é o amor mais bonito. Emilu, partiu o sítio, papai! Vai! Moreno, teu cheiro, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro, pulsa nas veias, sangue de flor. Duas taças brindando, ai, um amor desfeito. Duas violas duetando, a saudade desse grande amor. Rapaz, os meus olhos buscando teus olhos morenos, se fez tão pequeno diante este sonhador. Ei! Oh, oh. Oh, oh. Yeah, yeah. É que agora há pouco, é que agora há pouco me lembrei simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu, você quem voou e quem ficou. Fale coração! Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Você quem voou e quem ficou, fui eu. Viaja, vai! Me abraça, me aperta, me beija. Busca em mim o prazer que deseja. Me ama. Já faz tempo que eu sonho com isso. Bora me emprestar, Liliana Pop agora. Só de boa na lagoa. Me ama. A mulher do sítio. Me aquece, esquece a razão. Bora, Cis, lá no sítio comer uma dourada. Toma aquela caldeirada de peixe, vamos lá. Vai! Chega mais, vem. E o camarão rosa, Cis, olha só. Me enlouquece, me mate de amor. Abusa de mim. Abusa de mim, passa de mim o que você quiser. Deita e rola comigo, mulher. Já abraçado a minha amiga Geandra. Tá por aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade, só de boa. Um abraço do Pretinho. Abusa de mim, envolve meu corpo e meu coração. Me tira do sério, me tira do chão. Me leva pro paraíso. Tristeza no olhar, mas devido a minha antes, logo agora. Bora, Jamaica, bora. Eu só não quero ser desconsiderado aqui no pop. Bora, Jamaica. Fale agora. Fala pro pretinho. Que ainda existe amor, olhe bem. Pensamento. Meu pensamento longe vai. Didi Anderson Moreiro, irmão do meu parceiro Didi Duda, consagrado. Só de boa aqui no Pop Saudade, meu irmão. Pra segurar. Um abraço do Pretinho. É saudade de você, amor. É saudade de você. Alô, Assis! Olha a macaxeira! É saudade de você, amor. É saudade de você. O pop é o pop. A solidão vem machucar o coração. Vamos lá, família! Quer parar e você tão longe está. Que saudade, hein? É saudade de você, amor. É saudade. Jamaica tá apaixonado. Cada música uma lágrima, meu irmão. Olha só! É saudade de você. Apaixonado, empresário. Amor. Rapaz. É saudade de você. Você está, eu chorei. Por você estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. De saudade de você. Quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Ei, meu amor! Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Que eu não ligo, sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, vira chama. Nada apaga esse calor. Devagarinho, mata meu desejo.

fazendo essa viagem, agora sim. Tá mais cheio. Pra você curtir o Papo Saudade, meu irmão. Hoje é até 6 da manhã. Bora, Cis, mais ficha. O amor que eu te dei para sempre tá gravando? As lentes tá gravando? Guardarei, pois eu sempre irei te amar. Assis Produções, CDs ao vivo. Pra sempre te amar. Quinta-feira lá no Ver o Peso, hein, Assis? Vamos lá. Meu corpo eu te dei. Vai ser nós. Sabe o que é nós? Que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Vai! Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa é errada. Que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. O Pretinho. E se você assim fizer, Pop! Eu faço o que você quiser. Pop! Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Amor e coração! E se você assim fizer, olha só! Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Prepara aí, Assis, as emoções. Você diz que nada existe. Só aquelas, Assis, só aquelas. E você continua triste. Por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada e que a sua estrada da vida só leva a mim. Ei, mulher! Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira. Será? Só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. Se você quiser, aquela colcha de retalhos que tu me deste. Para começar, Cis, vai! Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. E aí? Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei! Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. E aí, negão? A Celiana dá valor. agora na vida rica que estás vivendo. Bora, meu pop! Terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, o ar de lembrar da colcha e também de mim. Tá doido, gordão? Segura! Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, faça como sempre você faz comigo, fingindo, enganando, mentindo, diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo, diga que vai tudo bem. Qualquer dia destes eu vou embora. Vai, tchau, perdeu. Já não suporto mais tanto sofrimento. Teu ciúme bobo e sem motivo está me deixando louco. É muito triste. Já não podemos dialogar. 3D. Traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. É só aquelas assim! Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Oh, rua, vai! Rua, oh, rua, rua da recordação. Oh, rua, rua, oh, rua, o passado se fez presente em meu coração. Saudade, Coraci! O passado se fez presente em meu coração. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. 3D Pop! Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Pop! Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Pop! Rua, oh rua, rua da recordação. O sol já vai sumindo sem calor, vai refletindo sua cor. E aí? E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem. Se chorou, tô nem vendo. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. materna DJ Dalton me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Simbora. A gente agradece a todos que hoje chegaram junto com a gente pra curtir. Eu chamo o Pop Saudade, que não dá mais chino agora sim. Obrigado a toda a família Pop que hoje chegou junto com a gente pra recordar. Vamos lá! Se foi meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. E ao Pop, reta final! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Reta final e coração! Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir sonho, meu amor, minha paixão. Tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração que me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela, falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Porque vai! Você seria uma fada. Muito obrigado a todos. Todos chegaram junto com a gente pra curtir o Pop Saudade, que agora sim segue no Dá Mais Cedo, tá bom? Cantar. Reta final! Mais duas e a gente vai embora. Viveria para me amar, pra me amar. De repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei. Que eu passei junto a ti. Ei, meu amor! Amor, eu já vou indo. Já vou. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração. E há pouco se perdeu, oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Reta final assim, agora sim! Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Ainda existe amor entre nós dois, só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos. anos, pode crer. Esqueça e não ligue pra isso não. Ei, mulher! Sei que ainda existe amor entre nós dois. Obrigado a todos da minha rasga dinheiro, que hoje chegaram junto com a gente pra curtir tudo Pop Saudade da Baixeira, tá bom? Reta final! Eu te espero, pode crer. Obrigado, meu parceiro Jamaica. Um abraço do Pretinho. Sendo Jefferson do Rubi Saudade. Obrigado, meu irmão. Olha só! Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer, meu grande amor. Pop é Saudade 3D.